ataque do T-3399. Eu gravei de 140 alternando o galeão com 3 horas e 50 minutos. Então, 3399. Então, 3399, autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da Pistão Zero, reporte pronto, ajuste 1013, então 3399. Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, reportará pronto, então 3399. No 7, chame Recife, frequência 125, décimo 1, alterne 13325, bom dia. 25, bom dia. Santa 3399, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 030 graus com 4 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, Santa 3399. Santos 399, decolado aos 4-5. Controle agora 120.8. Boa viagem, boa noite. 208, obrigado, bom trabalho, senhor. Sou em Salvador, muito boa noite. Santos 3399, decolado Santa El, Lena. 3399, bom dia. Contato radar, submantônio 360, Vandael. 360, Vandael, tanto 3399. Chame Recife na frequência 13325, alterne 251, bom dia. 3325, 251, obrigado, bom trabalho. Confirmando, Webjet Juliette Fox. Afirmativo. A solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Autorizado, ok? Autorizado inicialmente até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso no pátio 1. Afirmativo, reportaria. Salvador, objeto Juliette Fox, pronto para ingresso no Pátio 1. Autorizado, objeto Juliette Fox, autorizado prosseguir para o portão de número 4. O objeto Juliette Fox, reporte ao término do reboque. Afirmativo, reportarei. Sente o Juliet Fox, bom dia. O instalador é o Webjet Whisky Juliette Mike. Liga o Whisky Juliette Mike. O Mike para reboque, do pátio 3 para pátio principal, posição 5. Sente o Whisky Juliette Mike, autorizado até a entrada do pátio principal. Você aposta com a entrada no mesmo, ok? Ok, reportará para a ingresso do pátio principal. Apenas confirmando o Whisky Jet Mike, vai prosseguir para o portão de número 5 do pátio principal? Afirmativo. Sente a posta para entrada no pátio principal, Whisky Jet Mike. Reporta na parte. Mike. Controle é Whisky Juliet Mike para ingresso no pátio principal. Autorizado, Whisky Juliet Mike, reporte ao término do reboque. Reportará ao término, Mike.